Vamos lá. Quanto é que vocês leram aí? Vocês estão lendo Mel Flanders agora? Já estamos. Muito bem. Então vocês se lembram daquela classificação dos personagens de ficção conforme o grau do seu poder? Onde é que vocês classificam esta moça? Abaixo do normal, né? Quer dizer que ela não tem os poderes que as outras pessoas do seu meio possuía. Não, moral não, não é para julgar. Se ela é boa, se ela é má, esse é outro problema. Essa classificação diz respeito apenas aos recursos, né, intelectuais e materiais que o personagem dispõe. Você vê que desde o início ela é uma vítima inerme das circunstâncias. Ela não compreende exatamente o que está se passando e ela vai sendo arrastada, não é isso? Para um destino que ela não chega a compreender totalmente. Só no fim da vida é que ela vai, né, repassando mais ou menos o que se passou. Não é isso? Uma outra coisa que não deixa de ser curiosa é que você não pode dizer que ela seja uma vítima da maldade ambiente, porque os primeiros capítulos deixam bem claro que as pessoas em torno fizeram o possível, né, para ajudá-la. E bastou um sujeito sacanear para a vida dela toda, né, desandar. Tá certo? Então, quer dizer, aí você já tem uma distinção muito importante entre todas as obras de ficção que você pode ler. Tem algumas em que o personagem entra em conflito com o mundo ambiente porque o horizonte de consciência dele é maior do que e das pessoas em torno. Isso acontece, por exemplo, com o... O que eu vi? Não, qualquer coisa faz. Então, o que eu estava dizendo? Não, perguntei para elas, vamos ver. Então, bicho, se tu perde uma frase aqui, você não entende a seguinte, aqui não é como nas outras aulas, não. Você pode pegar um pedacinho aqui, um pedacinho aqui, falar, isso é impossível aqui. Então, qualquer interrupção, o sujeito diz, olha, eu preciso peidar. Eu interrompo para o sujeito peidar. Não tem nenhum problema. O que não pode é perder uma frase. Né? E tem uma frase, estou com frio, estou com isso. Tudo bem, eu não estou com nenhuma pressa. Não tem um programa predeterminado para cumprir. Então, me interrompam quantas vezes for necessário, para o que quer que seja, mas não percam o fio da meada, tá bom? Se perder, me avisa. Então, o que ele estava dizendo é o seguinte, é que em algumas dessas histórias, bem, em todas elas existe um conflito, porque se não existe um conflito, então não tem por que contar a história. Está todo mundo de acordo com todo mundo, né? E não existe adversidade, não existe problema também, não tem motivo para você contar a história. Agora, existem vários motivos pelos quais pode aparecer o conflito. O primeiro deles é quando o personagem tem um horizonte de consciência que é maior do que o das pessoas em torno. Isso quer dizer que ele está percebendo coisas que os outros não percebem, pensando coisas que eles não pensam, e sobretudo quando ele planeja a sua vida para um prazo que vai além do que os outros estão pensando. Quer dizer, enquanto os outros estão preocupados, né, no seu dia a dia, nas suas tarefas de rotina e nos seus assuntos miúdos, o sujeito está com um plano de longo prazo que eles nem podem conceber. É isso? Esse é o caso, vocês viram que esse é o caso do Julian Sorrell, né, no Vermelho e Negro, que é um plano de ascensão social. Então as pessoas veem aquele rapaz do interior, né, humilde, mais ou menos desprezível, sem nenhuma aparência que chame a atenção, não vão suspeitar do que o sujeito está pensando. Porém, maior ainda é o plano de Raskolnikov. Não é isso que quer, ser um gênio e mudar o destino da humanidade. Sempre diferente de Napoleão Bonaparte. Quem é que poderia suspeitar que aquele estudante esfarrapado, como tantos outros, tá certo, estaria com esses planos? Tá certo? Em outros casos, acontece precisamente o contrário. O meio e as pessoas em torno é que estão pensando em coisas que o personagem nem mesmo desconfia. Esse é exatamente o caso de Moll Flanders. Logo no começo, vocês veem que aquele rapaz, irmão de uma das meninas lá filho de uma das protetoras dela, né, já está planejando seduzi-la e ela não tem a menor ideia do que está se passando. Né. Mas é claro que o plano dele é bem miúdo, é bem simples, no fim das contas, mas nem mesmo com isso ela atina. Isso quer dizer que as engrenagens que estão montando o destino dela ultrapassam, né, de muito o horizonte de visão dela. Não é isso? Bom, daí você já tira uma conclusão muito simples. Qualquer das duas coisas pode acontecer com você. E as duas podem ser origem de problemas. Não é isso? Então você já pode perguntar para você mesmo, né, se quando você entra em conflito com o meio ambiente, as pessoas em torno, é porque você está pensando alguma coisa que ultrapassa a compreensão delas, ou ao contrário, você mesmo que não está entendendo nada. Não é isso? É evidente que esses dois tipos de problemas têm um desenvolvimento completamente diferente. No caso do Moll Flanders, você vê que o destino dela fica à mercê da sorte, do acaso. Ou então do milagre. Quer dizer, que se alguém não atirar da encrenca, ela mesma é que não conseguirá sair. Vocês viram que no fim, quer dizer, ela até se dá bem. Mas se dá bem também por acaso. Ela se ferra por acaso e se dá bem por acaso. Não é isso? Então isso é para vocês verem, como este gênero, o romance, ele trata sempre da mesma coisa, que é, quer dizer, a construção do destino humano, o plano de vida humano e o sucesso ou fracasso na vida. Não é isso? Então, é evidente que esse tipo de história só podia aparecer num tipo de sociedade em que o número de destinos humanos possíveis fosse enormemente grande e variado. Você não pode conceber, vamos dizer, um gênero romance numa tribo de índio. Mas por quê? O destino dos vários índios não é suficientemente diferente entre si, tá certo? Para ter que ser pensado e ter que ser compreendido imaginativamente, né? Ao ponto de precisar criar um gênero literal para isso. Mas o romance é sempre isto, uma especulação sobre as possibilidades do desenvolvimento da vida humana para cá, para lá, em vários sentidos possíveis. Tá certo? Então, ou você terá uma imaginação formidável, que você mesmo seja capaz de, por si mesmo, conceber todos os destinos possíveis das pessoas que te rodeiam, ou você vai ter que ler um bocado de romance, tá certo? E ainda assim ter que fazer um trabalho imaginativo em cima, para você poder chegar algum dia a ter a pretensão de que você compreende a vida de alguém que está do seu lado ou na sua frente. Tá certo? Só com estas poucas possibilidades que nós já examinamos até agora, você já vê a variedade de rumos que a coisa pode tomar. Vocês veem que no caso, por exemplo, do Manzoni, os dois noivos, Renzo e Lúcia, eles não apenas são inermes, exatamente tão inermes quanto Moll Flanders, tá certo? Mas também são inocentes, coisa que ela não é. Tá? Então você vê que a culpa ou inocência moral não tem nada a ver com este outro fator que eu estou falando da escala, né, de poder e de capacidade. Renzo e Lúcia estão no mesmo plano de incapacidade do Mal Flanders e, no entanto, são inocentes, enquanto ela acabará carregando, né, uma quantidade enorme de culpa nas costas. Vocês vão ver que, ao longo do desenvolvimento da história dos noivos, eles não só conservam a sua inocência, tá certo? Mas até a elevam, de certo modo, porque tudo em volta, né, dá errado para eles. Eles são perseguidos, são colocados dentro de uma engrenagem que eles não compreendem absolutamente, tá certo? E em nenhum momento eles se deixam corromper moralmente. Tá certo? Então, ele sofre o seu destino, por assim dizer, na pele, mas não no coração. Ele não entra dentro. O destino não os estraga, ao passo que, no caso da Mal Flanders, ela se estraga muito, tá certo? O que mostra que ela tinha ainda menos recursos interiores do que Renzo e Lucia, tá certo? Não por deficiência intelectual, ela não é burra. Assim como Renzo e Lucia também não são burros. É isso? O que falta para eles? Quer dizer, o que Raskolnikov e Julian Sorel tinham que Renzo, Lucia e Mal Flanders não tinham? Um balhau. Bom, ambição é certamente um componente. Bom, ambição e iniciativa são certamente componentes importantes. Porém, ambição garante capacidade? Não, a gente poderia ser ambicioso e ao mesmo tempo não entender nada do que se passa em torno. Ele pode querer uma coisa para a qual ele não é qualificado, num ambiente que não é propício àquilo, ele pode se dar muito mal, porque, como diz, quis dar o passo maior que as pernas. Na verdade, tanto o Julian quanto o Raskolnikov dão um passo maior que as pernas. Percebe? E, no entanto, nós sabemos que, em algum sentido, eles são mais capazes e mais fortes do que Renzo, Lucia e Mal Flanders. No que reside a diferença? Isso aí poderia, isso que você disse, poderia ser resumido na palavra ambição, cara. A ambição precisa ter um objetivo e tem um plano. Mas não é só isso. Não, o horizonte de percepção é o próprio assunto da pergunta que eu estou dizendo. Por que um tem um horizonte de percepção maior que o outro? É isso? Se não é uma questão de inteligência e nem de qualidade moral, porque evidentemente Renzo e Lucia são moralmente superiores a qualquer desses dois, desses outros. São superiores a Mal Flanders, muito mais superiores a Raskolnikov ou Julian Sorel. Esses são quase santos. Não é isso? Porque sofrem o destino, mas nunca ficam bravos, nunca incriminam ninguém, pacientemente aguardam e confiam no Senhor, etc, etc. Tá certo? Então, eles passam por um aperfeiçoamento, eles já são bons no início e ainda passam por um aperfeiçoamento moral ocasionado, não pelo sofrimento em si, mas pela reação que eles têm ao sofrimento, que é uma reação de firmeza, paciente e tranquila, baseada na esperança e na confiança. Não é isso? Então, se não era a qualidade moral, nem era o QI, do que se tratava? Não, porque o estudo, ele entra aí, vamos dizer, mais como um instrumento. É um dado importante, sem dúvida. É por aí que está o negócio. Se você perguntar o seguinte, diga, qual é a dúvida? Fala. Hã? Diga. Ela teve a melhor educação. Ela é, a partir dos 14 anos, e na verdade, digamos, até o século XVIII, a educação começava aos 14 anos. Então, isso veio da Idade Média. A Idade Média era regulamentar. 14 anos ele entrava na escola. E esse costume, na educação privada, continuou. E ela, tanto que ela vai para a casa daquela senhora com 14 anos, e ela acompanha perfeitamente o ensino, e teve o melhor que, né, que uma moça de classe alta teria na época. Então, não é só o estudo, mas é algo para o qual o estudo pode. Quer dizer, se não é a palavra ambição, ambição todo mundo tem. Só que não tem ambição é quem quer ficar exatamente como está. Renzo e Lúcia queriam ficar como estão? Como estão? Não. Eles queriam casar, pô. Não é isso? Então isso é uma ambição. Você pode dizer, é muito modesto, mas é. Mas a Anderson também. Tá certo? Ela também queria subir na vida. O problema é o seguinte, é que quando essas pessoas formulam as suas ambições, e todo mundo tem alguma ambição, existe uma diferença entre o cenário no qual uma imagina a realização da sua ambição e a outra imagina a sua. O cenário para a realização da vida de Renzo e Lúcia é apenas o cenário local e da sua vida privada. Os outros cenários, para eles fazer o que eles queriam, o cenário já era a sociedade inteira. Não é isso? Então, é o âmbito, o ambiente de vida aqui, no qual você quer se realizar, é esta que faz a diferença. Por exemplo, um sujeito pode querer ficar enormemente rico. Tá certo? Sem que, para isso, ele tenha que conceber o funcionamento da sociedade inteira no qual ele vai ficar rico. Muita gente ficou rica sem ter a menor ideia de como funciona a sociedade. Quer dizer, atuando num meio restrito, mas de acordo com uma pauta de ações e reações, causas e efeitos, mais ou menos rotineira, pela qual outras pessoas também ficaram ricas, o camarada pode ficar muito rico. Se perguntar para ele como é que ele ficou rico, eu digo, bom, foi esforço e sorte. Mas nem todo mundo fica rico assim ou fica poderoso assim. O plano pode exigir, vamos dizer, uma estratégia mais complicada. Não é isto? Então, nós podemos dizer que as ambições de Renzo, Lúcia e Moll Flanders eram ambições da vida privada. E de Julian Sorel e de Raskolnikov já eram da vida pública. Você está entendendo? Então, os três viviam apenas no seu meio imediato. E os outros dois não. Está entendendo? Ora, mas se Renzo, Lúcia e Moll Flanders viviam apenas para a sua vida privada, por que a vida deles nos interessa? É porque, embora na mente deles somente o círculo da vida privada interessasse, eles estavam realmente dentro de uma sociedade maior, quer eles o soubessem ou não. É isso? Isso quer dizer que nós nos interessamos por essa história através da mediação da sociedade inteira. Quer dizer, o interesse nosso por um romance não é um interesse só de fofoqueiro, de querer saber da vida alheia. É isso? Mas é porque através da compreensão desse cenário dentro do qual se realiza a vida humana, nós aprendemos alguma coisa para a nossa vida. Porque nós entendemos algumas constantes, vamos dizer, da estrutura da sociedade que ainda estão presentes aí. Não é isso? Então, quem é que pode dizer que está totalmente livre e lhe acontecer o que aconteceu com Renzo e Lúcia? que quer casar com a mocinha, mas tem um outro sujeito rico, poderoso, que quer seduzi-la. Isso aí acontece toda hora. É isso? Nem todas permaneceram fiéis ao seu noivo, como Lúcia permaneceu. Mas o problema continua aí. Isso quer dizer que, através dessas constantes da estrutura de todas as sociedades humanas, nós vemos certas condições e certas dificuldades que são impostas, de algum modo, a todos os seres humanos, e que nos dizem respeito por causa disso. Se nada daquilo pudesse acontecer para nós, em sentido nenhum, seria difícil a gente se interessar por essas coisas. Não é isso? Muito bem. Agora pergunta para você mesmo. Você, quando faz seu plano de vida, você quando pergunta o que você quer ser quando crescer, você está pensando apenas no círculo da sua vida privada? Ou você já sabe qual é o cenário social inteiro no qual você vai ter que realizar isso? Se você não sabe, e se a sua concepção abrange somente o seu círculo da vida privada, então você já escolheu um destino tipo Randy Lutz ou Moe Flanders. Você escolheu o destino da vítima inerme. A vítima inerme pode ter sorte, é claro, ou alguém pode protegê-la. É isso? Mas ela está mais ou menos, digamos, como um coelhinho entre raposas. Pode ser que a raposa não pegue. Mas se pegar o coelhinho, nada poderá fazer. Não é isso? Por outro lado, a raposa, quando sai para caçar, também pode acontecer que ela leve um tiro. Como levar Raskolnikov ou Julian Sorel. Mas ela tem um pouquinho mais de chance. E não obstante, vocês veem que a vida de Renzo, Lutz e Moe Flanders dá certo, e a dos outros dois dá errado. O que é que nós devemos concluir daí? Que Deus protege as crianças os idiotas? E os bêbados? Não, porque pode não acontecer assim. Mais tarde vocês vão ler o processo de Franz Kafka e verão que o sujeito mais inocente do universo, o cara que não sabia de porra nenhuma, ele pode ser pego dentro de uma máquina que o destrói completamente, sem que ele tenha a menor ideia do que está acontecendo. Quer dizer, foi uma coincidência que os anjos da providência protegessem Renzo, Lúcia e Moe. Mas podia não acontecer assim. Se, no entanto, só existissem estes cinco tipos de vida, desses cinco personagens, nós teríamos que concluir que sempre aquele mais burrinho dá mais sorte. Não é isso? Não é assim? Mas existem outros tipos de vida que vocês não viram, outros tipos de desenvolvimento que vocês não viram ainda no romance, mas que certamente podem imaginar. Tá certo? Por exemplo, quando vocês leem Otelo, o personagem mais inocente da literatura universal, que é Desdêmona, ela se dá muito mal. Quer dizer, você pode ser um inocente e se dá mal, pode ser um inocente e se dá bem, pode ser um culpado e se dá bem, pode ser um culpado e se dá mal. Em suma, a sorte e o azar não tem nada a ver com o erro e o acerto moral. Também tem algo a ver com o horizonte de consciência, mas o horizonte de consciência não determina o destino. Você pode saber muito e se dá bem, pode saber pouco e se dá mal. Você pode estar muito bem informado sobre o ambiente, mas você erra num pedacinho assim, ou aparece um outro que sabe mais que você e você se dá mal. E também pode acontecer que você se dê bem. Então, em qualquer vida humana, qualquer uma, todos esses fatores estão em jogo, quer o sujeito saiba ou não saiba. A única diferença entre o que sabe e o que não sabe é essa, justamente essa diferença da escala de poder. Certo? Mas a quantidade do seu poder também não determina o resultado. Porque a quantidade do poder tem que ter uma equivalência com o tamanho do objetivo. Não é isso? Isso quer dizer que talvez se a Raskolnikov tivesse um plano um pouquinho menor, um pouquinho mais, vamos dizer, equilibrado com os seus recursos verdadeiros, ele talvez conseguisse. Não é isso? Mas a capacidade era grande, mas o plano foi maior ainda. E no caso de Julian Sorel, ainda mais. Porque Raskolnikov ainda tem um toque de gênio, e Julian Sorel não. Julian Sorel é um menino inteligente, mas não é nenhum gênio. Ele não está tão acima do meio social quanto ele imagina que está. Não é isso? Agora, é evidente que se vocês aprenderem isso que eu estou dizendo neste momento, pelo simples fato de ter aprendido isso, vocês já não são mais inocentes como Moll, Renz e Lucian. Quer dizer, vocês têm uma informação sobre a complexidade da vida humana que outras pessoas podem não ter. Não é isso? Agora, você é capaz de fazer a lista das pessoas que você conhece e fazer uma espécie de mapinha do horizonte e consciência de cada um? Olha, esse aqui é vítima inerme, né? Esse outro aqui, mais ou menos, esse terceiro já está sabendo de tudo, ele não dá ponto sem nó, ele sabe onde vai chegar. Por exemplo, se você estuda numa escola qualquer, na sua classe vai ter 30, 40 pessoas, você pode ter certeza que nem todos estarão no mesmo nível de horizonte de consciência e nem todos terão um plano de vida igualmente simplório. Há pessoas, vamos dizer, um grande número de pessoas que nem sequer têm plano de vida nenhum. Por que elas não têm plano de vida? Porque elas acham que o plano de vida já está garantido. Não é isso? Você só tem que pensar no dia de hoje, porque ele acredita que mais ou menos todas as vidas das pessoas já estão mais ou menos resolvidas e encaminhadas de antemão e basta ele entrar, não. Ele deslizar como pato na água, né? O pato não quer nadar, ele deita na água e a água leva. Tá certo? Algumas pessoas levam a vida assim. Não chegam sequer a ter ambição como de Renz e Lucian, né? Porque eles tinham a ambição de um amor quase perfeito, não é isso? Então, ele ia casar, mas tinha que ser com aquela ali, não é isso? Não seria qualquer outra. Você sabe que a maior parte da pessoa não faz isso, né? Não tem uma cara casando com a outra, não é assim? Todo mundo faz isso. Então, isso quer dizer que não tenham sequer, né, este modesto plano de Renz e Lucian. Mas outros já têm algum plano. Agora, e você? Então tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é você tentar fazer isso aí com as pessoas que você conhece. Quer dizer, você medir mais ou menos a amplitude do horizonte de consciência de cada um para ver se eles estão indo mais para o lado da vítima inerme ou do personagem, do herói conflitivo, tá certo? Que tenta vencer a sociedade, tá certo? Ou do herói hábil e manipulador, que vocês não viram ainda, não dei nenhum exemplo disso aqui ainda, mas tem muitos romances, sobretudo cômicos, em que o personagem é espertíssimo e ele sempre inventa um jeito de sair de todas as situações. Mas existe na tradição espanhola, existe muito esse tipo de romance. Um personagem engraçado, hábil, não muito honesto, nem muito desonesto, mas que sempre se sai bem das situações. Tá certo? Existe esse tipo também. Em suma, existe toda uma tipologia possível dos destinos humanos, conforme, vamos dizer, a equação que se monta entre o seu horizonte de consciência, a sua ambição, é isso, e o meio social, a disponibilidade ou a resistência maior ou menor, os recursos que haja no meio social. A expectativa de realizar um plano de vida é muito baixa em comparação com outras sociedades. Isso quer dizer que normalmente não se espera que o indivíduo realize a sua vida de acordo com o seu plano. Não se espera isso. Alguns fazem, mas normalmente a maioria vai se deixando levar pelas exigências do meio em torno. E que se você viajar um pouco, você vai ver que em outros países, em outras sociedades, as pessoas são muito mais ambiciosas. Por exemplo, se você pegar um garoto americano, europeu, se ele não conseguir chegar a ser aquilo que ele quis ser, ele se considera fracassado. Não é isso? E aqui não, o sujeito às vezes não chega sequer a ter a ousadia de formular um objetivo e ele se contenta, vamos dizer, no máximo, com a conquista de meios de subsistência, mais ou menos medíocres, seja lá em que direção for. Não é isso? Também, onde o fato de as pessoas confundirem muito o objetivo de vida com o emprego, isso é característico da sociedade brasileira. Evidentemente, o emprego é um meio de realizar aquilo que você quer. Se aquele emprego não está servindo, você muda de emprego. Mas, no Brasil, a cogitação do emprego predomina sobre o objetivo de vida. Ponto das pessoas acharem que o emprego é o próprio bem de vida. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, evidentemente a imaginação da gente escapa, vamos dizer, da situação cotidiana atual, a gente começa a pensar na multiplicidade de caminhos possíveis das vidas humanas e, evidentemente, se a pessoa nunca fez isso, ela fica com medo. Não é isso? Agora, acontece que todos nós estamos dentro da sociedade humana e nós estamos dentro desse mapa de milhões de caminhos e destinos possíveis. Nós estamos dentro disso sabendo ou não. Quer dizer, aquele que não sabe, tá certo? E que não está nem um pouco preocupado com isso, ele já está, o destino dele já está sendo moldado através do encaixe dele num desses múltiplos caminhos, de uma rede, onde tem milhões de caminhos cruzados. Não é isso? Então, quer dizer, se ele não quer pensar nisso, eu digo, bom, então, a sorte, o acaso, já decidiu e ele já está colocado num caminho qualquer e, naturalmente, ele seguirá esse caminho, não de acordo com a vontade dele, mas de acordo com a lógica dessa escolha básica que ele já fez meio às tontas. Você não tem a dúvida de que cada escolha que você faz, ela tem consequências. Mesmo quando você faz a escolha sem nem perceber que fez. É isso. Então, a coisa mais certa é quando o sujeito tem uns 14, 15 anos, ele já vê esta multiplicidade de caminhos e já fica com medo. Isso seria o certo. Porque daí já tem uma ideia de, olha, o negócio é enormemente complicado, o mundo é grande, é muito confuso, tá certo? E você precisa pensar onde é que você quer chegar para ver se vai dar, tá certo? Vai, tudo vai ser muito difícil, mas não é impossível você vencer, tá certo? Desde que você aprenda, vamos dizer, a pelo menos ter, vamos dizer, os conhecimentos e os meios de ação requeridos para aquilo que você quer fazer. Não é isso? Se você vive numa sociedade mais ou menos estável, organizada e estável, no qual os caminhos são mais ou menos previsíveis, bom, sorte é sua. Mas pode acontecer que não. Agora, você pode fazer um outro teste. Você pega as pessoas da geração anterior à sua e pergunta, quantas deram certo? Isso é, quantas chegaram a fazer aquilo que planejaram fazer? Não é isso? Eu tenho a impressão que quem fizer essa conta no Brasil vai ficar sempre decepcionado. Mesmo assim, mesmo que seja em termos puramente socioeconômicos, tá certo? Uma vez eu fiz um teste entre meus alunos para saber o que, que seus avós faziam e o que, que você está fazendo. Invariavelmente você viu um exemplo de queda. Ah, meu avô era fazendeiro. E você? Ah, eu sou empregado do Banco do Brasil. Meu avô era deputado. E assim por dentro. Então, naquele grupo de alunos, tinha uns 40 pessoas, só tinha uma pessoa que tinha subido, que era uma menina que era filha de um boiadeiro e que tinha conseguido vir para a cidade tirar um diploma de enfermeira. Putz, mas isso é uma ascensão social fantástica. E ainda casou com um engenheiro. Depois, porra, então aí completou. Mais do que isso, não dá. Mas era uma só. Então, nós temos aí a pergunta. Você pode fazer, vamos dizer, a tabulação, vamos dizer, dos vários horizontes de consciência das várias pessoas que estão em volta, comparando com os seus objetivos de vida, os objetivos de vida de cada um. Você pode olhar para trás para ver os antepassados, a geração anterior, onde é que eles estavam, onde é que eles vieram parar, tá certo? E no meio disso você pode começar a olhar para você mesmo. Você não tem a menor dúvida de que isto que eu estou, disto que eu estou dizendo, você não vai escapar. Isso é a sua vida. Se tem uma coisa aqui, é tudo que você aprende na escola, pode permanecer irreal para você a vida inteira. Você pode estudar, você estuda a geografia da Zâmbia, você pode aprender a descrever tudo, olha, aqui tem um lago, tem, o terreno é esse, tem aqui terreno de TQ, arenito basáltico, você pode aprender tudo isto sem chegar a acreditar que a Zâmbia existe. Aquilo permanece um treco irreal. E a Zâmbia para você é apenas o nome de um desenho que o professor te mostra e de umas perguntas que ele te faz na escola, não é assim? Aquilo não chega a ser realidade para você, não faz parte da sua vida. Não tem a mais mínima importância. Tá certo? Mas isto que eu estou dizendo, se isto permanecer irreal para você, você está ferrado. Isto aqui certamente é muito mais vital do que uma equação de segundo grau, tá certo? Ou do que a geografia da Zâmbia. Dessa aqui, e este tipo de conhecimento, você não tem como você escapar dele. Porque se você deixar de pensar nisso agora, mais dia menos dia você vai ter que voltar a pensar. Quantas pessoas, vamos dizer, que estão azaradas, tá aqui, a vida deu errado, então, um dia, aos 50, 60, 70, 80 anos, elas não têm que perguntar, mas por que, que a minha vida deu errado? O que foi que eu fiz? Você não conhece ninguém que perguntou isso? Praticamente todo mundo pergunta. Então, a hora que ele perguntar isso, ele está se reportando a esta aula aqui. Ele não sabe, mas é disso aqui que ele está falando. Não é assim? Então, nós nunca sabemos se vai dar errado ou vai dar certo. Ninguém nunca sabe. Tá certo? A única coisa que dá para você saber de antemão é quem você vai ser dentro dessa história. Qual vai ser o seu personagem? O cenário é só suposto. O cenário, as reações dos outros personagens, as falas dos outros, você só pode imaginar. A única coisa que você pode saber, e você sabe, porque afinal de contas é você mesmo que decidiu, é qual vai ser o seu personagem. Não é isso? Então, como num jogo de xadrez, você sabe qual o movimento que você vai fazer na sua peça. A do outro não dá para saber, dá para conjeturar. Né? Com a diferença que, nesta vida, nós não estamos num jogo de xadrez. Você está mais como um daqueles enxadristas que jogam com 30 ou 40 oponentes ao mesmo tempo. Então, a cada momento, só dá para ele saber o que ele vai fazer. Tá certo? Então, sempre existe esta pergunta. O que eu quero ser quando crescer? Mas, se você responder com o nome do emprego, você já perdeu a brincadeira. Já perdeu o jogo. Porque, primeiro, você nem sabe se quando você crescer vai existir esse emprego. As profissões aparecem e desaparecem do dia para a noite. É isso? Segundo, o emprego é apenas um meio para realizar algo. Mas tudo aquilo que serve de meio para alguma coisa pode também atrapalhar. Não é isso? O sujeito que pega um automóvel para ir, sei lá, no Rio de Janeiro, você pô, o automóvel é um meio de transporte. Só que por isso mesmo, ele pode dar uma trombada no caminhão no meio do caminho e morrer. Então, aquilo que é meio de transporte também pode ser um meio de liquidação do personagem. Tudo aquilo que serve para alguma coisa, serve para atrapalhar. Não é isso? Tudo aquilo que lhe pode ser útil, pode também ser prejudicial. Então, isso aí você não tem a garantia. Mas tem algo que você pode ter a garantia desde já. Que é, vamos dizer, o do seu personagem. O que, que você quer ser? Isso ninguém pode tirar. Então, vamos dizer, a autodefinição do seu personagem é, vamos dizer, a zona de liberdade do ser humano. Se você decide, olha, eu vou ser isso assim, pouco importa, vamos dizer, se vai dar certo ou errado. Eu não sou senhor do meu destino, mas sou senhor da minha pessoa. Entendeu? Então, isso você pode decidir. Isso nunca dá errado. Só dá se você for muito frouxo, muito burro. Mas este poder todo você não mantém. Agora, se ele não souber que tem, e se a questão não chegasse a colocar para ele, então ele já caiu para o estatuto de vítima inerme. O que não quer dizer que a vida dele vai dar errada, porque existem muitas vítimas inermes sortudas. É isso? Eu mesmo tenho um parente remoto, parente que eu nunca vi na minha vida, que foi uma vítima inerme sortuda. Você conheceu, que foi o Sebastião Camargo. Era um burrão ingênuo e que o sujeito ficou milionário. Tu perguntar para ele como, ele não tinha a menor ideia de como aquilo aconteceu. Porque muitas outras pessoas fizeram tudo o que ele fez e deu tudo errado. Tá certo? Então, existe a vítima inerme que sortudo. Existe a outra vítima inerme que saiu na rua, nem sabe por quê, encontrou um estuprador assassino e morreu. Pronto, acabou. Não é isso? Então, se você quiser apostar na vítima inerme, pode ser. É isso. Agora, existe um tipo de vítima inerme que não é tão inerme assim, que é vítima inocente. O caso é Renzo e Lucha. É isso, porque acontecesse o que acontecesse, eles tinham uma consistência moral da qual eles não abdicavam. Está entendendo? Então é como se dissesse, eles não tinham ambições neste mundo aqui, só tinham ambições celestes. E essa, evidentemente, ninguém pode tirar deles. Não quer dizer que para manter isto não custa algum esforço. Claro que custa. Porque você tem uma a sua regra moral e você vai se manter nela até o fim. Mas, quer dizer, isto aqui também ninguém pode tirar do ser humano. Seria a tua liberdade moral. É isso. Então isso quer dizer que você pode levar uma vida medíocre, apagada, impotente, inerme, tá certo? E mesmo assim você vai para o céu. Só que só tem um problema. Para ser uma pessoa assim, é preciso que você seja isso realmente. E se você fosse uma pessoa assim, nós reconheceríamos você à distância. Quer dizer, seria a pessoa, vamos dizer, cuja bondade contrasta, vamos dizer, com a sua nulidade social e prática. É isso que o sujeito é um nada, tá certo? Mas é uma pessoa limpa, bonita por dentro. É isso? Existe gente assim. A minha avó materna foi uma pessoa assim, minha avó só se ferrou a vida inteira, nunca pôde nada, né? Só levou na cabeça, eu nunca vi a minha avó ficar braba com ninguém, eu nunca vi ela ficar deprimida, eu nunca vi nada, nada, nada, nada, nada, nada. Era um negócio assim, era uma integridade em bloco. A minha avó não conta de nenhum livro de história. Ninguém sabe o que ela foi, mas eu sei. Então, eu garanto que as pessoas que são assim, elas têm uma certa força. Como diz, Deus está do lado dela, evidentemente. Mas também a nossa sociedade não ajuda muito a que as pessoas sejam assim. Então, se ele tem 5 ou 6 anos, já botaram alguma ambição na cabeça dele? Não é isso? Que não só vai além da sua capacidade, como corre o risco de estragá-lo, de maneira que até aquilo que ele tinha naturalmente, aquela espécie de inocência natural, até isso ele vai perdendo. Agora, não sei se vocês percebem na Moll Flanders que ela também tem essa inocência natural. Ela tem uma espécie de simplicidade, simploriedade, que nada tira dela. Vocês vão perceber que mesmo quando ela faz o mal, ela não chega a ser completamente maliciosa. Ela simplesmente se adapta às circunstâncias. Ela dança conforme a música. Não é assim? Então, quer dizer que ela não se contamina totalmente no mal que envolve. Ela participa dele, ela é cúmplice, mas em nenhum momento ela quer o mal. Não é isso? Dá para perceber isso ou não? Quer dizer, ela é apenas oportunista. Ela não chega por si mesma a conceber um treco maligno, né? Ela não se estraga completamente. É o que vai permitir, vamos dizer, o desenrolar final da história e a sua conclusão, que nós não vou estragar a história contando para vocês. Vocês estão entendendo para que tem que ler romance? Então, o romance é um estudo das possibilidades da vida humana. Romance, teatro, cinema também. Como é um estudo de possibilidades, ele tem que ser feito através da imaginação. Que outro jeito você tem de conhecer uma possibilidade que não se realizou, senão você imaginando? Uma coisa que se realizou, bom, você pode obter por conhecer, por observação, por testemunha, etc. Mas, o que só é possível, não tem outro jeito. Você tem que imaginar aquilo e tentar desenvolvê-lo com uma certa lógica, uma certa coerência, que seja justificada, né, em função das premissas que você mesmo colocou. É claro que, em princípio, esse estudo de possibilidades é ilimitado, a não ser no que diz respeito aos limites que são próprios à vida humana. Mas também nada impede você de conceber como seria a vida de tais ou quais personagens que estivessem, vamos dizer, acima das possibilidades da vida humana. De heróis míticos, anjos, semideuses, etc, etc. Né? Ou o próprio Deus, que em certas circunstâncias pode também ter problemas. Agora, vamos fazer uma outra pergunta. Quem aqui teve algum problema no decorrer dos últimos 2 meses? Se todo mundo, não é isso? E quem na hora lembrou de tentar equacionar esse problema dentro deste mapinha das possibilidades da vida humana que a gente está estudando aqui? Não? Então, porra, o que é que a gente está estudando? Então, você vai compreender a obra literária, a obra de ficção, não quando você a interpreta, mas quando você consegue interpretar a sua luz, a sua vida, à luz dela. Em todos os cursos de literatura, certo, que vocês podem ver, certo, o que se faz é dar uma obra e interpretá-la, examiná-la, etc, etc. Não é isso que eu estou fazendo. Então, se pensar, eu não examinei nenhum dos livros que estão fazendo. Não examinei, não analisei, não decompus, eu fiz o contrário. Eu sempre uso a obra de arte como plano de referência para examinar a vida real. Não é isso? Porque se a gente não faz isso, então a gente está fazendo com essas obras uma grossa sacanagem. É certo que é usá-las para algo que elas não servem. Se elas são um estudo sobre as possibilidades da vida humana, elas dizem respeito à vida humana e não a si mesmas. Se nós pegamos um romance e fazemos dele um objeto de estudo, estudando a sua estrutura, a sua técnica, etc., etc., nós corremos o grave risco de não entendê-lo nunca mais. Você imagina o sujeito, por exemplo, um cara do outro planeta que desembarcasse aqui e achasse um telescópio, uma luneta, e que ele fizesse um estudo meticuloso sobre aquele lado, de que material é feito, quanto mede, como uma peça se encaixa na outra, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, sem nunca se lembrar de olhar pela luneta. Ele chegaria a entender o que é uma luneta? Não. E, no entanto, qualquer moleque que pega a luneta e olha, ele já entendeu tudo. Entendendo? Quer dizer, o que hoje se faz como estudo literário de ensino secundário e universitário é exatamente o tipo de estudo da luneta que faria este habitante de Vênus, Marte ou Júpiter, que chegasse aqui e examinasse a luneta sob todos os seus aspectos, se esquecendo de examinar algo através da luneta. Está entendendo? Quer dizer, o teste, saber se você entendeu uma obra literária, não é você discorrer sobre ela, mas você discorrer sobre o mundo através dela. É isso? Peças de teatro, romance, etc., não são senão exemplos de estruturas da vida humana. Narrados de uma maneira, de outra, de outra, de outra, de outra. É isso? Mas quer dizer que através deles você tem uma tipologia das narrações possíveis, e essas narrações possíveis são exatamente os tipos de vida possíveis. Então, sempre que você fizer, vamos dizer, da obra literária um objeto de exame em si mesmo, você corre o grave risco de você escapar do assunto. Por isto mesmo que, embora haja no Brasil, por exemplo, tantas faculdades de letras, tantas pessoas qualificadas para escrever, não tem um único que seja capaz de escrever um romance que nos diga alguma coisa a respeito da nossa vida. É claro que para contar a história você vai precisar usar instrumentos linguísticos, faz parte de uma língua que não foi o próprio sujeito que criou, que ele encontrou pronto, que esta língua vai colocar certas limitações e impor a ele certas exigências que ele não queria, tá certo? E que, por exemplo, o estudo desse substrato linguístico do romance pode nos ensinar algo a respeito da técnica do romance, da estrutura, das suas leis de funcionamento, etc, etc, etc. Porém, se isso tudo foi isolado do problema central, que é a tipologia das possibilidades da vida humana, então o estudo virou uma masturbação mental, até perigosa. É perigosa ao ponto de que alguns estudiosos, sobretudo ligados a essa escola estruturalista e pós-estruturalista, eles chegaram a achar que uma obra literária não tem nenhum sentido fora dela mesma, ela somente se reporta a outra obra literária, que se reporta a outra, que se reporta a outra, que se reporta a outra, que se reporta a outra, como se o conjunto das narrativas literárias fosse um todo fechado. E como se fosse possível você conceber todos esses enredos sem qualquer referência às possibilidades da vida humana dos seres de carne e osso. Claro, se você pegar uma tipologia das vidas possíveis, a tipologia dos romances possíveis, eles formam dois conjuntos. Não é isso? Mas o conjunto dos romances possíveis está dentro do conjunto das vidas humanas possíveis. Ele é uma parte, é um subconjunto dele. Ele não é uma totalidade em si. Ele pode ser encarado sozinho, sem referência ao outro conjunto, claro. Só que daí você não vai entender do que se trata. Então, a preocupação, claro que mais tarde, vamos dizer, quando a sua compreensão, vamos dizer, do mapa das vidas humanas possíveis seja um pouco mais amplo, daí não lhe fará mal você examinar o romance também em si mesmo, entre aspas. Mas só muito mais tarde. É isso? Então, por exemplo, se nós pegamos pessoas da idade dessa aqui e começamos a vamos ensinar literatura, então nós vamos ensinar o que é estilo de época, né? O que é o romantismo, o que é o realismo, etc. Você está corrompendo a cabeça das pessoas para sempre. Elas vão entender, vão ter um aspecto secundário sem ter entendido o essencial. É isso então, o primeiro passo é durante muitos anos você ler essas histórias, como se elas tivessem se passado realmente, isso é, como se fossem, vamos dizer, estudos imaginários sobre as possibilidades da vida humana. Por isso mesmo você deve ler como se você mesmo os tivesse escrito, como se você estivesse inventando naquele mesmo momento. Está entendendo? Daí a minha sugestão no início de que você lesse como se você fosse um cineasta que está lendo um argumento para um filme, e você vai transpondo aquilo que você está lendo em palavras, você vai concebendo as imagens. Então você está participando da elaboração da história. Não sei. Não. Muitas pessoas leem, produzindo as imagens quase automaticamente, mas não é isso que eu falei. Não, as pessoas constroem uma aqui, constroem outra ali, entendeu? Simplesmente para poder ajudar a entender o que ele está lendo. Mas não foi isso que eu disse para fazer. Eu disse para fazer isso sistematicamente. O que quer dizer? Você vai encontrar dificuldades que o leitor comum não encontra. Por exemplo, quando o escritor passa páginas e páginas e páginas descrevendo estados interiores da pessoa, de como é que você vai transformar isso em imagem, porra? Numa leitura normal, você não tem que resolver esse problema. Está compreendendo? Você dá por resolvido. Mas e se você fosse realmente um roteirista de cinema? Aí você está encrencado, você vai ter que achar um. E já aconteceu muitas vezes de eu ler o romance, depois assistir o filme, né, e ver que ali havia problema que os caras realmente não conseguiram resolver. Tem muitos filmes que eu cheguei a entender o filme porque eu tinha lido o livro. Tem coisa ali que escapa completamente. Escapou a possibilidade de representação visual e o roteirista nem soube equacionar o problema. Também pode acontecer o contrário, do sujeito fazer uma tradução visual tão boa, que ele consegue mostrar uma situação como o próprio escritor não conseguiu. Tudo isso pode acontecer. Mas, olha, esse exercício da transposição cinematográfica, ele, como é que diz? Ele é menos importante, evidentemente, do que o de você simplesmente ler, tendo a consciência de que o